A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Boa noite. Um chá no deserto é isto o que hoje vos propomos. Vozes iluminadas por um sol de bronze. Músicos europeus e da África Negra que se deixaram fascinar pela magia dos ritmos árabes. Luís Delgado, Didier Malherbe, Emmanuel Binet, Zap Mama, Jamshid Sharifi, Steve Sheehan e John Assell. Já é isto, a sombra desvalida de um limoeiro, caminhos de um lento lume rebrilhando ao longe. Este meu coração, sentado na penumbra, palavras que voltam aos lábios como velhos guerreiros fatigados. O surdo metal e a carne triste, e depois, sem aviso, o fulgor da vida. Mesmo no deserto, amor, ela resiste. Há estes dias de uma beleza errante, o sopro do tempo encantando o deserto, a luz que se desfaz úmida sobre os jasmins e depois, subitamente, a ameaça de um motor distante. Eles não tardam, amor, vêm por mim. Thank you. Há esta saudade de uma vida que não vivi, memórias de um estranho mundo, e depois, de repente, um céu de estrelas veste o meu coração vagabundo como um cobertor de franjas. A noite chega cheirando a laranjas. Aguardas oculta na sombra. Aspiras o perfume antigo que sobe da terra e depois, de súbito, o fumo eleva-te, revela-te e tu vês o princípio e o fim, as dunas profundas de seda e nanquim. É apenas para ti que a terra respira assim. Há, pois, este tempo adormecido, o cheiro forte dos camelos suados, e então, subitamente, o dia desfalece. Os meus olhos voam sobre a imensa planura branca, enlouquecidos. Ah, este sossego, como se em tudo fosse agosto, ouço crescer por dentro da tarde, à maneira de um fruto, e depois, de algum lado, irrompe o desgosto, ronda em torno feito um animal noturno, agarras nele com ambas as mãos, e mordes-lhe a carne como a um fruto. Há a cadência do tamborim, assim tão lenta, o ritmo do canto que se agiganta e o eco inverso da voz que o sustenta. E então a noite cai e o medo cobre tudo como uma manta. Antigos ritmos árabes, redescobertos por músicos europeus e da África Negra. Luís Delgado, Didier Malherbe, Emmanuel Binet, Zap Mama, Jamshid Sharifi, Steve Sheehan e John Assell. Sons iluminados por uma luz diferente. Foi assim esta Hora das Cigarras. Um programa realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges e sonorizado por Fernando Guerra. Boa noite, África.